Certa vez de montaria eu disse um paraná, o caboclo que remava não parava de falar. Oh, não parava de falar. Oh, que caboclo falador. Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse do jurutaí que se ri pro luar. Oh, que se ri pro luar. Oh, que caboclo falador. Que mangava de visagem, que matou surucucu. E jurou com pavulagem que pegou o iraburu. Oh, que pegou o iraburu. Caboclo tentador, caboclinho meu amor, arranja um pra mim, ando roxa pra pegar umzinho assim. O diabo foi-se embora, não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem querer. Seu bem querer. Oh, ora deixe ele pra lá.